Perdido. Olha, quando você acorda, o dia que se passou, já passou. Você tem que viver o dia que você acorda. A partir do momento que você acorda, você lembra logo de Deus, que é pra Deus começar a te dar proteção. Se você tiver algo em que seja pra realização, Deus tá ali pra te ajudar. Mas não esqueça de Deus nenhum minuto. Assim que a gente acorda, a gente pede pra Deus, né, proteção. Quando a gente vai sair pro trabalho, pede proteção. Quando vai dormir, pede proteção, né? 9 horas e mais 16 minutos para você ligado em nossa companhia. Programa Show da Manhã, um programa mais divertido do Rádio Maranhense. Bom dia! Temos todo o tempo do mundo. Às vezes nós achamos, tem todo o tempo do mundo, às vezes não. Aproveite cada minuto, tá? Aproveite cada minuto do seu dia, do seu tempo, para desejar um eu te amo. Eu te amo minha mãe, eu te amo meu pai, meu irmão, meu filho, meu tio. Não deixe pra última hora pra você dizer que você a ama, ou que amo, né? Amo, amo, ama. Até teu inimigo, ordinário, não gosto de tu não, mas... mas bom dia, primeiro diga alguma coisa pra alguém, não deixe, não espere o outro dia pra você dizer algo pra alguém, né? Oi, enrolado, vai me pagar aí? Tá me devendo um mês, viu? Tá aí, sucesso legal pra você de Legião Urbana! Muito bem, pra você que tá ligado nessa companhia, hoje é aniversário da cidade de Anajatuba, no Maranhão. E como recomendação, vamos lá, vamos cantar o hino. Se você nunca cantou o hino da sua cidade, Anajatuba, né? A cidade de Anajatuba do Maranhão tá completando hoje 171 anos de emancipação política. Pessoal, tá ligado nessa companhia? Vamos tocar aqui o hino da cidade de Anajatuba. Parabéns, Anajatuba do Maranhão! Bendita, querida cidade, na humildade da paz secular, cujos anos querem. beleza do campo infinito, no apoio viril do vaqueiro, tradições do povão brasileiro, tu conservas povão muito amado, pela cruz do teu povo bendito, quando a sombra vermida nascida fez crescer a riqueza do gado, nesses campos de Santa Maria, salve, salve, Anajatuba, e teu povo varonil, nos teus campos verdejantes, brilham as cores do Brasil, nos teus campos verdejantes, brilham as cores do Brasil. Parabéns, Anajatuba, cidade de Anajatuba do Maranhão, 171 anos de emancipação política. Deixa eu mandar um forte abraço aqui, a turma, aqui da Central dos Fofoquitos. Só que eu tô vendo aqui uns vídeos aqui, né? E tem a Ruivinha, que eu sou muito fã dela aqui, sigo tanto ela, aliás, toda a turma, né? Tanto lá, a turma aqui, né? A turma, né? É a fofinha aqui, a gordinha aqui. Como é o nome dela aqui, rapaz? Eu esqueço, né? Bitcoin, né? Bitcoin não, rapaz. É muito linda essa Rui, viu? Eu sigo ela aqui no TikTok. Central dos Fofoquitos, é, tá aí, show de bola. Esse cara é top, viu? Gosto dele também. Ele faz uns vídeos legal, gosto, sigo essa turma todinha aqui, ó. Essa turma todinha aqui, tá, todos vocês do grupo aí, tá? Sigo vocês também, né, nas redes sociais, é, show de bola. Muito bem, segue nossa programação musical pra você ligado na sua companhia. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente aqui, a Soraya, tá falando, cadê Soraya? Cadê Soraya? Cadê você, Soraya? Soraya tá falando o seguinte: bom dia, meu amigo Gil, bota a música aí de Quando o Mel é Bom, a Abelha Sempre Volta. Pode voltar pra você, que eu não quero saber nem de abelha. Não quero nem saber de abelha, meu amigo. Segue nossa programação musical pra você que tá ligado na nossa companhia. Daqui a pouquinho tem cama de cimento. Minha cama não é de cimento não, mas dá pra aguentar algumas coisinhas. Tô muito engraçadinho hoje, tô muito amostradinho, mas fazer o quê, né? Não. Ixi, Maria, me engasguei aqui. Palma da mão! Simone Simária, Quando o Mel é Bom, valendo pra Soraya Modas, ligado na sua companhia. Quero mandar um forte abraço pra Lindalva, bom dia, Lindalva. Já tem música da Joelma Calypso. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse eu iria ligar, mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Aí o cara vê. Você fez um jeito gostoso, o cheiro ficou no meu corpo e minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh, tuas mãos tocando meu corpo inteiro, teus dedos adentrando meu cabelo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Joga pra cima, moçada. Pensei que cê fosse embora. Eu fiquei sem resposta, mas quando ficou tatuado em meu coração.

quebrou a cara. Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda. Por favor, não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou. Quebrou a cara. Pagou pra ver. Quebrou a cara. Aí, sucesso pra você do Silvano Salles. Valendo pra Fabiana Pires. Para a cidade de Anajatuba do Maranhão, tá ligado? Nossa companhia. Pagou pra ver. Quebrou a cara. Quero mandar um forte abraço pra Tati Silva. Tá ligado? Nossa companhia. Bom dia. Olha, quero mandar um forte abraço, grande Marcos da Rua do Sol, tá ligado em nossa companhia? Bom dia, bom dia. Wender Muniz, bom dia pra você, tá ligado no Som da Alegria FM 91.5, transmitindo da região metropolitana de São Luís, tá ligado na nossa companhia? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá rapidinho aqui, tem mais gente. Lindalva. Bom dia pra você, Lindalva. Quem mais tá aqui? Bom dia, coloca a música da Joelma pra Maria José de Nova Vida. Vai ouvir agora o sucesso aí da Joelma, música. Só like! Com participação de Vingadores do Braga! Quero mandar um forte abraço ao seu Pedro, sogro de Dani, tá ligado? Nossa companhia, bom dia, bom dia! Terra Vingador! Hoje vai rolar um pôr do sol, vem comigo minha Super Bowl. Chega junto pra tu ganhar like e fazer selfie na minha Ferrari. Eu não aceito dizer que não vai voar no meu jatinho. Sucesso legal pra você, ele só quer like, like, like, like, né? Show de bola pra você, ligado em nossa companhia. 9 horas e mais 33 minutos, pra você que tá ligado na melhor programação do Rádio Maranhense, essa 91.5, transmitindo da região metropolitana. Olha, turma boa da capital maranhense, tá ligado na sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Turma boa também da Baixada Maranhense, tá ligado na sua companhia. Gente, vamos falar aqui da Micaele, vamos falar da Micaele Bills, né? Micaele Bills, lembrando que Micaele Bills tá localizado na rua Dione, né? Dionor, né? Na rua Dionor, né? Conhecida, uma conhecida rua aqui de Santa Rita, né? É a rua do Dionor, tá? Então vamos lá, vamos trazer o comercial aqui da Micaele. Micaele Amorim Beauty. Trabalhamos com extensões de cílios e design de sobrancelhas. Estamos localizados na Travessa Ferroviária, número 12, bairro Centro, Santa Rita, Maranhão. WhatsApp para agendamento 989-8151-2279. Muito bem, Micaele Beauty está localizado ali na Rua do Dionor, né? Que é conhecido na cidade de Santa Rita como Rua do Dionor, né? Então tá aí, Micaele Beauty. Micaele Amorim Beauty. Trabalhamos com extensões de cílios e design de sobrancelhas. Estamos localizados na Travessa Ferroviária, número 12, bairro Centro, Santa Rita, Maranhão. WhatsApp para agendamento 989-8151-2279. Muito bem, quero mandar um bom dia pra Marque. Marquinho tá aqui com a gente, bom dia. Rodrigo Silva, bom dia. Quem mais tá aqui com a gente? Taciane, bom dia pra você, Taciane. Marcos Lima, como é que você tá? Tô bem, Marcos. E você? Tá bem? É, Gleice Rodrigues, bom dia. Bota calcinha preta, já tem calcinha preta, música Furufa. A pedido da nossa amiga Valdilene, lá da Vila Fé em Deus, tá ligado na sua companhia. É, quem mais tá aqui com a gente? Felipe Castro, bom dia. Ruda, bom dia, Ruda. Ruda é do Maranhão, né? E sou do Maranhão, mas estou em São Cortado, né? Minas Gerais. Muito bem, turma, tá ligado na sua companhia. Bom dia, Joelma, para Maria José de Nova Vida, tá ligado no nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Paulinho delas. Música do Mateuzinho, 5 da manhã. Daqui a pouquinho tem essa música pra galera, porque agora tem sucesso da calcinha preta. A música Furufa, fa, fa, fa. Bom dia! Vamos, Furufa, Belém do Pará! Sabe assim. isso é bom, isso é bom. Furunfa, furunfa, furunfa, fa. Furunfa, furunfa, furunfa, fa. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Calcinha preta, furunfa, furunfa. Rapaz, furunfa é bom, né? Pra quem pode, furunfa. Pra quem não pode, ah, tem que ficar só sonhando agora. 9 horas e mais 40 minutos informando pra você, hora certa, cada Sampaio, onde melhor custa menos. Minha amiga Creuza Sampaio, esposa do nosso amigo Geni, taxista, pino sucesso, melô de Anajatuba, oferecendo pra seu sobrinho Flávio e para a minha querida cidade de Anajatuba, que estão completando mais um aniversário. Vamos lá, com sucesso, melô de Anajatuba! Eita, saudade de Anajatuba, papai. Um bocado de tempo que eu não vou dar uma volta lá em Anajatuba. Uma hora dessa eu chego aí em Anajatuba aí pra visitar nossos amigos. Show de bola, rapaz! Recordeixo com o Rony Green, melô de Anajatuba! Quero mandar um forte abraço. O Osidório tá aqui com a gente, bom dia! Jorge Alves, bom dia, bom dia! Simbora! My friends, you see a beautiful city. I will show you all the things, and I will show you my lovely people. Here you will find peace and love. Oh, Anajatuba. Oh. Blessing for Jaja. Oh, Anajatuba. Oh, you blessing for Jaja. Got to believe me. Everything I say is true. Oh, Anajatuba. Ah.